cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui ao Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. E uma vez mais, e 14 anos depois, eis que temos uma estreia. E dizemos assim, mas é uma estreia que já podia ter acontecido há muito tempo. Também é verdade. E assim é porque as moçolas têm nada mais nada menos como já as bodas de prata para comemorar. Mas pois é, já dissemos, estamos a falar de moçoilas. Já não é a primeira vez que se fala aqui na Boa Nova. Mas hoje, por via de um lançamento de um disco que justifica, de facto, a conversa que vamos ter. Predisposto a falar connosco a Teresa Silva e vamos falar então deste Então Porque Não. Pois bem, antes de mais, até porque, enfim, estamos a falar para o extremo sul do país, vamos dar aqui as boas-vindas virtuais à Serra da Estrela. Olá, Teresa, bem-vinda aqui à Boa Nova. Olá, boa tarde. Ora, é um prazer recebê-las, a Teresa disposta a falar connosco. Estamos a falar de um conjunto de três pessoas, a Maria da Regueiro, a Inês Rosa e a Teresa da Silva, da qual exatamente queremos falar destes 25 anos e agora, claro, deste Então Porque Não, deste álbum que agora está pronto para, enfim, para venda e vai estar nos escaparates muito em breve. E vamos começar por falar desde logo que esta conversa, que para contextualizar as pessoas que nos estão a ouvir em casa, teria todo o cabimento na música portuguesa a gostar dela própria. Ou então, eventualmente, se tivessem a ver num palco dos bons sons. Estamos aqui a contextualizar bem aquilo que é, o que são as moçoilas. Parece-me que sim, pode ser um bom começo, até porque já estivemos no palco dos bons sons. É verdade, e já fomos gravados pela música portuguesa, portanto acho que é uma boa contextualização. Sim. Muito bem. É nesse ambiente que efetivamente as moçoilas vão buscar o seu elan para continuarem ano após ano e agora surgirem com este disco? Sim, é também os palcos e é também as ligações que vamos criando também com outros grupos, ou seja, é uma série de coisas, é o cantar a Serra, o cantar do Sul, que nos tem motivado ao longo deste tempo todo e até porque achamos que talvez seja um cancioneiro que ainda não é tão cantado, se calhar, uhum, quanto outros. Então continuamos a ter essa vontade de cantar o Sul e de cantar nas expressões também que são utilizadas na Serra. Temos também a vontade de ir lá de vez em quando, a miúde, não é? Para continuarmos a contactar com as pessoas de lá, da Serra do Caldeirão, mais propriamente, porque as nossas canções são de lá. E sempre que podemos damos lá um saltinho, também para nos inspirarmos, né? Para nos inspirarmos nas conversas de lá, nas pessoas, na maneira de ser, de estar. E também, portanto, a forma que nós achamos que portanto, a melhor forma de continuarmos a cantar o Sul, uhum, diga? A melhor forma de se sentirem genuínas no que estão fazendo. De se sentirem genuínas. Sim, exatamente. Pode ser uma boa, é uma boa expressão, se calhar. É também irmos lá, né? Irmos ver um bocadinho da maneira de ser e de estar e de cantar, de falar, de sorrir. Tudo isso nos inspira. E também achamos que portanto, cantarmos essas canções de outra forma também as imaterializa, né? Porque nós podemos cantar igual. Mas cada vez que acrescentamos um ponto, parece que a canção vem mais para os nossos dias também e que se calhar circula mais e chega mais também a outros públicos. Então penso que também temos esse papel de cantar, mantendo a tradição, mas também acrescentar uma nova forma de cantar ou uns novos arranjos ou por exemplo, também nos ligarmos a outros grupos que por exemplo, como tivemos um convite também para cantarmos, por exemplo, com a Maria João, que é do jazz, ou de outros. E, portanto, acrescentamos sempre um ponto, penso eu. E isso é uma forma também de imaterializar as canções e de lhes dar vida, de elas voarem por aí. Atrás de um dia vem outro, atrás do inverno, verão. Tudo no mundo renova, só a mocidade não. Só a mocidade não. E atrás de um dia vem outro, e atrás de um dia vem outro, e atrás do inverno, o verão. Vem dar beira nova, furgar o laranjal. Ainda trago uma finha no laço do avental. No laço do avental e na barra do vestir. E uma hora não é nada, e amor para falar contigo. E uma hora não é nada, e amor para falar contigo. Amor para falar contigo. Uma hora não é nada. Amor para falar contigo. Uma hora não é nada. Eu sou rapariga nova. Quero viver descansada. Quero viver descansada. E tu colando ao ecrã. Já te vi todo vaidoso lá no raio do Instagram. Lá no raio do Instagram e não tens nada para fazer. E olha eu a tarefada, limpar, cuidar e cozer. Limpar, cuidar e cozer. E tens que fazer os dois. Põe os teus olhos nos meus. Deixa na ti para depois. Deixa na ti para depois. Põe os teus olhos nos meus. Deixa na ti para depois. Põe os teus olhos nos meus. Amor, se tu não me amas, vou-me embora, adeus, adeus. Amor, se tu não me amas, vou-me embora, adeus, adeus. Amor, se tu não me amas, vou-me embora, adeus, adeus. Esse acrescentar do ponto vem também a maneira como vocês o contextualizam no dia de hoje, em 2019, em que lhe acrescentam termos como internet e o Instagram. Também, também, é isso mesmo. Ou seja, nós cantamos... Se calhar estas canções têm consigo muitas histórias das mulheres. E então as mulheres de outros tempos e as mulheres de agora, e se calhar esse ponto que nós acrescentamos tem a ver com as mulheres de agora, e às vezes chegamos à conclusão de que as histórias não são muito diferentes, apenas são vividas noutros tempos. Uhum. E então sorrimos cada vez que acrescentamos uma palavra dos tempos de hoje, uma contextualização mais dos tempos de hoje. Um bom exemplo essa do Instagram. Uhum. Há pouco, quando dizia de que tem a percepção de que este vosso canto, no momento de referir às recolhetas que lhe fazem na Serra do Caldeirão, que não são muito divulgadas. Acha que em relação à música tradicional do nosso país, que se calhar o Algarve tem esse déficit que é pouco divulgado e que há pouca gente a divulgar essas raízes? Pois, se calhar eu digo isto porque é da zona onde estamos, não é? Uhum. E se calhar temos sempre aquela sensação, deveria, a nível nacional, as pessoas deveriam saber, deviam conhecer mais o cantar do Algarve ou do Sul. Uhum. E se calhar, mas eu acho que não é só o facto de estarmos cá que sentimos isso. Eu penso que seja mesmo um dos cancioneiros, se calhar, menos cantado. E já houve várias recolhas, até pelo Giacometti também. Mas penso que ainda está aquém, ou seja, ainda temos essa vontade de ir aí por acima, por Portugal, e já temos feito isso, né, ao longo dos 25 anos, mas se calhar ainda estamos com vontade de continuar, sim, portanto, a ir cantar a outras localidades do país, porque sentimos isso, que realmente o cantar do Sul ainda está assim um bocadinho escondido. Acha que eventualmente aqui nas beiras o que se conheça do Sul, de algum modo o canto, conhece o canto associado ao alentejano, não é? E que de Algarve só se conhece o corridinho e pouco mais. É um bocado por aí, sim, sim. Parece-me que o Alentejo realmente tem é muito conhecido, não é? Sim, e hoje em dia património imaterial da humanidade, não é que lhe deu uma visibilidade, quer queremos, quer não. Exatamente. Não é? Que aviste o sítio onde é contigo falar. Cada vez que aviste o sítio onde é contigo falar. Meu coração sente espécie, meus olhos se arrasam d'água. Meu coração sente espécie, meus olhos se arrasam d'água. Então, porque não, então, porque não, Edir? Ah, baixa praia do Olhão, ver o galeão sair, ver o galeão sair, ver o galeão no mar. Então por que não ir à baixa praia dançar? Teus olhos a mar me ensinam, os meus que depressa aprendem. Teus olhos a mar me ensinam e os meus que depressa aprendem. Se os teus olhos são finos, mas só nos meus que os entendem. Se os teus olhos são finos, mas só nos meus que os entendem. Então, porque não, porque não? Então, porque não é de à baixa praia do Olhão, ver o galeão sair, ver o galeão sair, ver o galeão no mar. Então por que não ir à baixa praia dançar? À baixa praia dançar, à baixa praia do Olhão. Então por que não ir? Então por que não? Por que não? Então por que não ir? Então por que não? Por que não? Então por que não ir? Então por que não? Por que não? Estamos a falar com a Teresa da Silva das Moçoilas, que tem aqui um disco, Então por que não? Ora bem, agora então porque sim, hoje um disco cada vez mais é um cartão de visita. Nós sabemos, enfim, que os discos hoje vendem o que vendem, não é? Não são só os vossos, todos eles, são vicissitudes do próprio mercado discográfico, mas temos a percepção de que, havendo um disco, provavelmente vai fomentar mais espetáculos. Este, como disse há pouco e com a piada, o vir por aí acima. Por aí acima, nós queremos muito. Tem essa ideia que, de facto, o disco pode agora potenciar mais espetáculos, mais apresentações? Olha, realmente o que diz tem razão. Os discos já não são o que eram, já não são essa porta de entrada como eram. Em todo caso, se calhar o facto de nós nos juntarmos em estúdio com esse propósito de gravarmos acaba por ser um objetivo também, né, de trabalharmos novas canções. Se isto é uma porta de entrada, o disco, não sei, mas nós acreditamos que sim, ainda continuamos a acreditar que sim, portanto ainda fomos pegar numa cassete, uhum. Por isso ainda somos de outros tempos. Agora está, enfim. E portanto vamos acreditar que sim, que o CD ainda continua a haver pessoas que compram e que querem ter. E mesmo que não seja em suporte físico, pronto, está em suporte digital, né, na internet, e pronto, temos que também estar de acordo com os tempos, não é? A mulher quer te ceder, está no purgatório, vida, pau no pé, pau na cabeça, pau no cu, pau na barriga. A mulher quer te ceder, está no purgatório, vida, pau no pé, pau na cabeça, pau no cu, pau na barriga. A mulher quer te ceder, está no purgatório, vida, pau no pé, pau na cabeça, pau no cu, pau na barriga. A mulher quer te ceder, está no purgatório, vida, pau no pé, pau na cabeça, pau no cu, pau na barriga. A mulher quer te ceder, quer te ceder, tá no purgatório, vida, tá no pé, pau na cabeça, pau no cu, pau na barriga. Tá mulher, pau na barriga, pau na cabeça, pau na barriga, tá no cu, pau na barriga, pau na barriga, pau na barriga. Pão no pé, pão na cabeça, tá no purgatório, vida. Pão no pé, pão na cabeça, tá no purgatório, na barriga. Pão no pé, pão na cabeça, tá no purgatório, vida. Pão no pé, pão na cabeça, tá no purgatório, na barriga. Pão no pé, pão na cabeça, tá no purgatório, vida. Pão no pé, pão na cabeça, tá na barriga. Pão no pé, pão no cu, pão na barriga. Pão no pé, pão no cu, pão na barriga. A mulher que se vira, tá no purgatório, vida, pão no pé, pão na cabeça, pão no cu, pão na cabeça, pão no pé, pão na cabeça, pão no cu, pão na barriga, pão no pé, pão na cabeça, pão no cu, pão na barriga, pão no pé, pão na no purgatório em vida. A mulher que está na cabeça, pau no pau na barriga. A mulher que está na cabeça, está no purgatório em vida. Pau no pé, pau na cabeça, pau no cu, pau na barriga. Está a falar do disco e enfim, do suporte físico. Eu queria fazer o retorno, curiosamente disse que volta e meia querem voltar às origens para voltar a beber, enfim, isto é um movimento circular, não é? E interativo. A pergunta que eu tenho aqui é esta: quando há essa interatividade e ao mesmo tempo interatividade também com as pessoas a fazer a recolha, elas depois as pessoas têm a noção da visibilidade que vocês dão às músicas e transmitem-lhes de que já não é só aquela pessoa a cantar lá no meio do monte, que de facto há já quem conheça as músicas fora de enfim, até fora do país, eventualmente, e isso, se consegue transmitir esse feedback às pessoas, e qual é a reação que têm essas mesmas pessoas? Eu acho que elas ficam muito contentes, porque ficam com a sensação que as canções que elas também já cantaram e que ouviram, e que se calhar ouviram das avós e que estão a circular também por outros lugares. E nós também temos sempre o cuidado de ir à Serra fazer concertos assim a miúdo. Portanto, ainda este ano estivemos em Martilongo, logo no início do ano, e foi lá que nós cantámos pela primeira vez estas canções que depois iríamos ainda gravar em estúdio. Ou seja, ainda não estavam gravadas em estúdio e nós já estávamos lá em Martilongo a apresentar as canções com os novos arranjos também, não é? E foi muito interessante porque estava lá, por exemplo, a presidente da junta de Cachopo, que é de onde são grande parte das músicas deste álbum, e ela, que também já cantou algumas destas canções, ficou muito feliz por ouvir as canções cantadas daquela forma. E isso para nós também é muito interessante, termos esse feedback das próprias pessoas, não é? Dá-me um beijo, Rosa, dá-me um beijo, dá-me um beijo, Rosa, nem esperes que ela vá. Menina que sabe ler e no livro do desengano há de me saber dizer e quantas horas tem um ano. Dá-me um beijo, Rosa, dá-me um beijo, dá-me um beijo, Rosa, nem esperes que ela vá. Se a conta-me-na for falsa e o livro-me-na mentir, por cima de 84, 400, 2000. Dá-me um beijo, Rosa, dá-me um beijo, dá-me um beijo, Rosa, nem esperes que ela vá. E mesmo que tu me digas que já não tem avalia, o meu amor é baixinho, tem olhos de simpatia. Dá-me um beijo, Rosa, dá-me um beijo, dá-me um beijo, Rosa, nem esperes que ela vá. O meu par é pequenino, mas é muito resoluto, é como o pão de padeira que se come sem conduto. Dá-me um beijo, Rosa, dá-me um beijo, dá-me um beijo, Rosa, nem esperes que ela vá. Mandei fazer um relógio de talhadinhas de queijo para contar os minutos e as horas que te navês. Dá-me um beijo, Rosa, dá-me um beijo, dá-me um beijo, Rosa, nem esperes que ela vá. Dá-me um beijo, Rosa, dá-me um beijo, dá-me um beijo, Rosa, nem esperes que ela vá. Dá-me um beijo, Rosa, dá-me um beijo, dá-me um beijo, Rosa, nem esperes. Acho que as moçoilas têm a percepção que são pessoas atentas. E digo isso porquê? Porque vocês aqui no vosso, nos temas que estão aqui divertidos neste disco, vão buscar também coisas que vêm nas artes cénicas, realmente no que diz respeito aqui ao Jacinto Lucas Pires, que são coisas bastante mais recentes. Quando é que percebem que há aqui vantagem de ir buscar, de facto, outros modos de expressar a arte e ir buscar alguma coisa para, enfim, engrandecer o vosso repertório? Então, por acaso, essas canções surgiram porque tivemos um convite por parte aqui da Companhia de Teatro do Algarve, que iam fazer um espetáculo acerca da história da Catarina Eufémia, e, portanto, o texto era exatamente do Jacinto Lucas Pires. E a proposta que nos fizeram era que musicássemos três desses momentos da peça. E, portanto, isso para nós foi também um processo muito interessante, porque nos juntámos as três pela primeira vez, até porque eu e a Inês Rosa estamos no grupo não há muito tempo, estamos desde 2016. Uhum. Portanto, a Margarida Guerreiro é que já está desde sempre no grupo. Então, foi a primeira vez que nós as três musicámos canções em conjunto, ou seja, de criarmos mesmo a canção de raiz, não é? E então, para nós esse processo foi muito, muito interessante, porque percebemos que há tantas... Portanto, foi importante esse processo criativo, né? E que pudemos, pôr a nossa musicalidade de Moçoilas, não perdendo a identidade, colocar num contexto novo. E portanto, para nós foi muito, muito interessante esse processo. O país é um lugar feito de muros e atrás da porta é monumental. O ditador senta-se com uma mantinha sobre as pernas. À volta há só o eco do silêncio. Este país feito um lugar de muros, dentro e fora das casas e das cabeças. Não bem um país, um eco, não bem um país, um eco. Pode ser azul o planeta a navegar no infinito. Mas nós vivemos apertados nos nossos quartos e praças, mal com os nossos corpos, sonhos ou ideias. Este país, um espaço quadriculado a preto e branco, um lugar inimaginável, e, portanto, pior que morto. Terra enterrada, um povo, um ditador, dois pontos, um maiúsculo parêntese. Sabe que eu não disse à Teresa, mas a verdade é que quem se estreia aqui na Boa Nova, como é o caso, tem que passar por três desafios. Ora, espero que esteja disponível para eles. Vamos lá ver. Vamos então. Penso que não seja correr, que já corri hoje de manhã. Não, eu aí seguramente perdia. Mas pronto, vamos então ao primeiro desafio, que é este. Imagine-se aqui em Oliveira do Hospital. Não conhece a cidade, mas eu vou-lhe transmitir que temos aqui um bom palco, um parque, enfim, verdejante, o Parque do Mananelho, e que é lá que vão fazer o concerto. E que nós, ao fazer o convite para que as Moçoilas venham fazer o concerto em Oliveira do Hospital, lhe dizemos assim: tragam convosco duas bandas ou dois autores nacionais com quem se identifiquem e gostariam de partilhar o palco. Pois bem, quem é que a Teresa, enquanto Moçoila, iria convidar? Ora bem, depois vou falar por mim, mas pronto, é isso, eu que estou na entrevista. Exatamente. Portanto, eu acho que convidaria os Gaiteiros de Lisboa. Muito bem, já foram nossos convidados aqui na Boa Nova também. Gostava muito, acho que era... também tem a ver connosco. E depois, claro, se calhar convidaria alguém que... Quer dizer, que mudasse aqui isto tudo, não é? Tinha bem que ser alguém... Podia ser também o Sérgio Godinho. Uhum. Também me parecia bem para misturar... Ou seja, que fosse uma mistura entre nós, é isso? Muito bem, sim, uma mistura. Seria um sarau interessante, mas olha, tínhamos aqui um Liberdade, um Bestiário e por que não, não é? Por que não? Aqui... Ah, e se calhar ainda íamos buscar o Salvador Sobral. Só assim Salvador para Sobral. Trazer uma Muito bem. Uma outra contextualização musical. Pronto, seria um Paris-Lisboa, não é? Portanto, enfim, temos aqui uma mistura muito interessante, será um engraçado. Enfim, já todos eles passaram aqui pelo nosso programa, portanto, estamos gratos de saber. Absolutionem et remissionem peccatorum tribu ad nobis Três paus faz-se um bordão, com mais um faz-se um ponteiro. O demo anima a função, encarnado num gaiteiro. A liberdade está passando aqui. A liberdade está passando aqui. A liberdade está passando aqui. Para alta, para alta, para alta. Agora, o segundo desafio, imagine que vem alguém da cena internacional, entra aqui para o Vila Formoso, vem fazer o concerto aqui ao Oliveira Hospital e diz: eu não preciso de um concerto de ter as moçoilas. Pois bem, de onde gostaria que viesse esse convite? Ora, poderia ser nem Mato Grosso, por exemplo. Oh, muito bem, nem Mato Grosso, muito bem. Eu acho que era... Olha, acho que é uma estreia aqui nestes 14 anos da Boa Nova, alguém falar, julgo eu, posso estar a errar. Mas pronto, mas seria nem Mato Grosso como Soilas à mistura. Agora... Eu acho que era interessantíssimo, eu adorava. Muito bem, é por baixo dos panos, como diria o próprio Nem Mato Grosso. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Agora, o último. Imagine que vai haver um disco de tributo a uma banda ou a um autor nacional e pedem a voz para que vão gravar para esse disco de tributo uma versão de um tema desse tal autor. Pois a pergunta que eu faço é: quem gostaria de homenagear assim e com que música é que o fariam? E agora fui apanhada. E agora não tenho aqui as outras duas com quem trocar ideias. Não é justo. Bem, para uma razão se chamam desafios, não é? Se avisamos com antecedência, depois vem tudo muito pensado. Assim às vezes. Ora, com quem é que uma canção que nós pudéssemos fazer aí assim uma algarviada? Uhum. Então, eu acho que vou voltar outra vez ao Sérgio Godinho e eu acho que um bom tema seria O Galo é o Dono dos Ovos, até porque nós também temos uma música que fala de galos e, portanto, eu acho que nós íamos acrescentar aí uma musicalidade algarvia interessante a esse tema. Muito bem. Mas já é um tema que já o cantaram? Não. É... Não, ainda não. Por isso é que Olha. Eu acho que seria assim uma coisa nova e podia resultar. Está feito o desafio. Se algum dia no vosso concerto aparecer o galo ou o dono dos ovos, cá estaremos nós para cobrar a autoria do desafio. O galo é o dono da casa, a galinha da cozinha, ou se porta direitinha, ou apanha com asa. Que o galo é o dono da casa, que o galo é o dono da casa. O galo canta de galo, a galinha que careja, e o pintainho deseja o fim de tanto badalo. E o galo canta de galo, e o galo canta de galo. Gagaragara, gagaragara, gagaragara, gagaragara, gagaragara, gagaragara, O galo come fazão, a galinha é quem o assa, e o pobre do pinto passa, passa uma fome de cão. E o galo come fazão, e o galo come fazão. O galo é o dono dos ovos, a galinha é quem os bota, e o pinto é compatriota da miséria de outros povos. Que o galo é o dono dos ovos, que o galo é o dono dos ovos. Por mais que cante de galo, o galo está a dar o berro, é que nem com mão de ferro faz do pinto seu vassalo. Por mais que cante de galo, por mais que cante de galo, anda amarelado o galo como a gema que o pariu. O sol nunca lhe sorriu, quanto ao pinto é um regalo. Não há sol que não o tisne, o galo canta de galo, pro pinto é canto do cisne. Pois bem, passou a fase dos desafios e isso também nos permite a nós perceber que músicas é que vão ouvindo. De algum modo, as moçoilas, quando se juntam, percebem que têm os mesmos tipos de gostos ou têm uma simbiose de vários gostos diferentes e que isso também acaba por aparecer vertido nas escolhas que fazem e nos arranjos que têm das músicas? Eu acho que nós temos gostos diferentes, uns idênticos, mas também outros diferentes, e também tem a ver com as coisas que já cantámos. Uma de nós já andou no rock, outra já andou pelo jazz, pela música antiga, a outra toca flauta, ou seja, nós já andámos por universos também musicais muito diferentes. Eu acho que isso depois também se reflete na forma como nós fazemos os arranjos das canções. Eu acho que é muito enriquecedor essa diversidade. Portanto, nós gostamos muito, por exemplo, do cancioneiro, das músicas brasileiras, dos autores brasileiros mais antigos, e isso acho que é até é comum a todas. Mas depois, se calhar, cada uma de nós se revê mais em determinado músico ou banda ou estilo, mas depois acho que essa junção de gostos diferentes também é um bom contributo para os arranjos de cada canção em particular. Pode ser certo, mas certo, e agora vamos ao meio, e agora que vou andar, e com meu amor em passeio, com meu amor em passeio, com meu amor passeando. Pode ser certo, mas certo, e agora vamos dançando. Contrária minha, contrária, quero fazer-te um contrato, é fico com o amor e tu ficas com o retrato. Contrária minha, contrária, isso a mim não me convém. Se tu ficas com o amor e levo o retrato também. Vai ser certo, mas certo, e agora vamos dançando, e agora que vou andar, e com meu amor passeando, com meu amor passeando, com meu amor é passeio. Vai ser certo, mas certo, e agora vamos ao meio. Fui dispor a salsa verde na parede da igreja. Muito gosto eu de amar, amor que a outra deseja. Salsa verde miudinha, qualquer raminho tempera. Mais vale um amor de fora que quatro ou cinco da terra. Pode ser certo, mas certo, e agora vamos ao meio, e agora que vou andar, e com meu amor em passeio, com meu amor em passeio, com meu amor passeando. Pode ser certo, mas certo, e agora vamos dançando. Lá laranjeira do pé doiro está disposta numa lata. Ter amores não me custa, deixá-los é que me mata. Eu amava dois amores, deixei um por não ter jeito, e agora nem um nem outro está um cabaço bem feito. Bate certo, mas certo, e agora vamos dançando. E agora é que vou andar com meu amor passeando, com meu amor passeando, com meu amor em passeio. Bate certo, mas certo, e agora vamos ao meio com meu amor passeando, com meu amor em passeio. E agora vamos dançando. Vá ser, ser. E mostrar este disco lá fora. Como digo lá fora, outros países que vos convidem. É algo que está nos vossos planos e, ou já aconteceu? Nós, por este ano, pronto, o máximo de lá fora que fomos, uhum, foi até aqui à nossa vizinha Espanha. Tivemos por duas vezes, portanto, em Espanha, tivemos em Madrid e em Sevilha este ano. Mas realmente gostávamos muito de, quer dizer, de partir para mais longe, porque sabemos também que há muitas comunidades portuguesas noutros países europeus e também no Canadá e Estados Unidos e Brasil, né? E portanto nós, a nossa imaginação não tem fim, portanto nós vamos levar a nossa musicalidade e este CD também a outros países e ao continente africano, obviamente, claro. Mas esses convites aparecem normalmente mais no contexto de festivais, como por exemplo há pouco falamos o Bons Sons, mas podíamos falar do Festival de Música de Sines e não só, ou surgem mesmo convites muito específicos para um espetáculo vosso? Há os dois lados, portanto é mais fácil se calhar os festivais estarem a par de os festivais desse género, né, estarem a par do nosso trabalho, mas por vezes também surgem da parte dos auditórios, quererem ter um concerto especificamente das Moçoilas. Em termos internacionais, pois não sei muito bem, mas penso que as comunidades portuguesas possam ser um bom elo de ligação, não é? Mas que às vezes também se calhar tem que partir de nós essa... Esse procurar esses locais também, não é? Ou então esperar eventualmente que haja outros grupos que fiquem, de algum modo passem palavra, não é? Que vos levem, ou até associados eventualmente a outro tipo de música, ou até ao próprio fado, não? Também é uma possibilidade. Uhum. Mas, oh Luizinha, bye. anda no mar a sardinha. Estratégias, não é? Exatamente, exatamente. Aliás, uma delas é esta. Vocês também exploram já muito bem a questão da imagem, não é? Estão presentes na internet, nas redes sociais. Para quem fizer a procura na internet, pode ter acesso aos vossos, precisamente aqueles associados à música portuguesa, a gostar dela própria, que é uma boa montra e dar os parabéns a quem o fez. Agora, aqui a questão que eu queria, enfim, que não deixasse. Para que lá fique em casa julgassem que é fácil. Às vezes que é só fazer as músicas e pronto, ir cantá-las lá para fora. Esta recolha, e para ser como há pouco falámos, do genuíno, o que é que vos obriga a vocês próprias, enquanto disciplinadas, para fazer este trabalho? Pois, não é só, realmente não é só cantar, porque nós somos muito cuidadosas com quando pegamos em cada canção, em cada recolha, e o ser cuidadoso é ouvirmos as canções com muito rigor, tal e qual elas são. Por isso lhe disse que tínhamos pegado numa cassete, que certamente já terá mais de 25 anos, e que ouvimos, e quando pegámos nessa cassete, houve logo temas que nos chamaram a atenção, e porque achávamos muito bonitos em termos de melodia, e então quando passámos a ouvi-los, ouvimos com muita atenção, com muito rigor, com muito cuidado, tirámos a letra, e porque nós tentamos também dizer as palavras tal e qual as ouvimos. Uhum. E portanto às vezes temos que ouvir mais vezes, porque é uma forma de dizer ou que não percebemos muito bem, ou há palavras que não se percebem. Então temos esse cuidado de manter também a forma como as palavras são ditas. Na quinta do meu patrão, debaixo do laranjal, está o nabo bem taludo. Disse ela logo à entrada, na panela da criada vai cabeça, rabo e tudo. Já lá fez a loi dos nabos com 300 mil diabos, com o seu burrinho coxo. A criadeira brejeira gostava da brincadeira, perguntou-se o nabo é roxo. Embora servisse, ainda dei um ai. Apanhou-me à meia-noite, apanhou-me à meia-noite, deixou-me um filho sem pai. Deixou um filho sem pai. Deixou um filho sem pai e uma mãe mal afamada. O rapaz não leva, não. O rapaz não leva, não. E eu fiquei sem mais nada. Na quinta do meu patrão, debaixo do laranjal. E depois, também não queremos, quando nós falamos em arranjos, também não queremos fazer um arranjo que depois a música não, quer dizer, já não pareça, já não se perceba de onde é que vem, não é? Desvirtuada, pois. Exatamente, então temos esse cuidado, tanto nas palavras como também nos arranjos que fazemos. Portanto, partimos sempre do original e depois acrescentamos mais uns versos, de vez em quando, lá está, para trazermos também para os dias de hoje, mas mantemos muito os versos originais, as palavras, o sentido que as canções têm. Por isso não é só cantar igual ou não é só fazer completamente diferente, não é? É encontrarmos aqui um meio termo que sintamos que não estamos também a desvirtuar, pronto. Para o altinho que daqui na vez bem quero ir. Para o altinho que daqui na vez bem quero ir ver. Do meu amor se ele adora mais alguém quer ir ver. Do meu amor se ele adora mais alguém. Se ele adora mais alguém, se ele me amava e sozinha se ele adora. Dá mais alguém se ele me amar-me sozinha que daqui. Na vez bem quero ir para o altinho que daqui. Na vez bem quero ir para o altinho. E alegria de uma mãe é uma filha solteira e alegria. E a de uma mãe é uma filha solteira, casa a fim. Já vai-se embora, vai-se a rosa de arrecer a casa a fim. Já vai-se embora, vai-se a rosa de arrecer. Quero subir o altinho, quero baixo na vez bem. Quero ver o meu amor e se ele adora mais alguém. Se ele adora mais alguém ou se tem um amorzinho. Quero baixo na vez bem, quero subir o altinho. Eu perdi a minha agulha lá no sítio da junqueira. Já não tenho com que cozei as calças ao meio cardeira. Menina que sabe ler e faça-me lá esta conta. 400 guardanapos, 620 tens em cada ponta. Essa conta tem efeito sentada no meu balcão. 400 guardanapos, 40 moedas são. 40 moedas são sentadas no meu tesouro. 400 guardanapos, 40 moedas de ouro. Menina que sabe ler e faça-me esta conta bem. Uma de trigo bem limpo, quantas meias quartas tem? Uma de trigo bem limpo, sem um baguinho de joio. 480 meias quartas tem um molho. Uma de trigo bem limpo, sem um baguinho de joio. 480 meias quartas tem um molho. Juntaram aqui 14 temas para um disco. Enfim, eu imagino que deve ser um parto difícil. Abandonaram outras quantas, e vale muito mais, e estamos a falar de 25 anos de história, né? Abandonar para o registro e escolher estas 14. A quem se deu esse trabalho, essa depuração para chegar a estes 14 temas? Então, portanto, todos os outros temas que já fazem parte do repertório das Mocelas ao longo dos 25 anos, muitos deles já estão gravados nos outros dois CDs. Exato. Portanto, estes 14 temas que integram este novo CD são temas novos que fomos buscar a essa tal cassete, não é? E que os trabalhámos agora recentemente. A não ser alguns que já eram cantados, como é o caso do Bate Certo, da Luizinha e da Pera Madura, que já eram canções cantadas pelas Mocelas há mais tempo e que não estavam registadas, a não ser a Luizinha, que já está registada no outro CD. A Rimadinha também já era cantada há algum tempo. Portanto, há aqui algumas canções que já eram cantadas há alguns anos, mas que não estavam registadas e por isso sentimos a necessidade de fazer. Ou a vontade, né, de que elas ficassem registadas em CD. E, portanto, os outros temas são temas novos. E então a escolha, de certa forma, não foi assim tão difícil, porque foi pegar naquelas que ainda não tinham sido gravadas e nestas que eram novas. Mas sim, ainda ficaram algumas para trás, porque estávamos muito também que tivessem feito parte, mas claro. Pronto. Não faltarão oportunidades também. Haverá outra oportunidade. Naturalmente. Que bela uva, que belo cacho, que belo moço para deitar abaixo, deitar abaixo, levar acima. Que belo mote, que bela rima. Ah, que bela rima, que belo verso, que belo moço para virar do avesso. Virar do avesso, virar de frente. Que belo olho, que belo dente. Ah, que belo dente. Que bela boca, que belo moço para tirar a roupa. Tirar a roupa. Devagarinho, que belo moço, dá cá um beijinho. Dá cá um beijinho, dá um abraço. Que belo moço, para me dar um amasso. Dar um amasso apertadinho. Anda cá, meu doce, anda cá, docinho. Anda cá, docinho, da minha paixão. Que belo moço para deitar ao chão. Deitar ao chão, levar ao céu. Que bela moda para andar ao léu. Para andar ao léu, andar ao vento. Que belo moço para me dar alento. Me dar alento, me dar folia. Anda cá, oh moço da minha alegria. Anda cá, oh moço da minha alegria. Anda cá, oh moço da minha alegria. Anda cá, oh moço, anda cá, oh moço. Anda cá, moço. Anda cá, moço. Anda cá, moço. Ora, é tão porque sim. E porque sim, de facto, foi um prazer falar com a Teresa da Silva, um dos membros das Moçoilas, e desejar-lhe a melhor fortuna para este disco, e que seguramente voltaremos a bater à porta mais tarde para saber o que é que andam a fazer. Ou por via de concertos, ou do novo disco. Já sabem, a Porta da Boa Nova está aberta para vós. Muito obrigada também pelo interesse, né, que demonstraram em saber o que é que andamos a fazer e a saber mais sobre este disco. Pronto, vimos de ir até aí, até a Oliveira do Hospital. Exatamente, é merecido. Um abraço, obrigado por tudo. Obrigado. Primavera, flor de um ano, ela logo se secou. E o amor, primeiro amor que é ti, é você que me deixou. De você que me deixou, foi eu mesmo é que o não quis. Primavera, flor de um ano, secou-se pela raiz. Primavera das flores, mas não são todas iguais. Primavera vai e volta, mocidade não volta mais. No princípio do amor, paga por mim um dinheiro. Olha a diferença que faz. E o casado de um solteiro. E o tempo da mocidade para mim não devia acabar. É um tempo tão bonito, todos o querem deixar. Se soubessem o que sei, não tinham esse pensar. Viajavam pelo mundo e deixavam o casar. Olha a noiva se está séria a olhar para o céu. travesti. Deixa o pai, deixa a mãe, vai viver com seu marido. Era como se amar, nem ter sortes à aventura, quando me quis revirar. Ai, já me mal não tinha cura. Fui ficando tão sozinha e ele não mais me amou. Primavera foi um ano